Político ladrão, todo mundo tá ciente que existe um montão. E caixa 2 e mensalão, são apenas mais provas que ele não tem vergonha não, irmão. Chegamos, nós tamo rimando, mostramos a vocês nosso cotidiano. Português não é correto, sabemos disso, mas tem dialeto, é compromisso. No trajeto, mostrando nosso serviço. E hoje rimamos contra os políticos safados, que vem deixando o povo revoltado com o sistema todo errado. Presidente nem compensa se quem manda é os deputados. Se tudo que ele pensa só por eles é aprovado, junto ao tal do Senado, mais um modo de dinheiro ser roubado. Esse é o Brasil, não é só com guerra civil, pra melhorar ou piorar. Sei lá no que vai dar, ó, mas do jeito que tá, logo ela vai estourar, não é querendo incentivar, entendeu? Apenas mostrar o problema que não é só meu, também teu. O nosso povo sobrevive na desgraça. Já teve presidente que usava da cachaça. Mínimo se comparado à inflação abaixa. 20 reais quando sobe disso não passa. Ultrapassa os limites da paciência do povo. Exemplo meu vô, saudades de quando foi novo. Se aposentou, salário mínimo desgostou. Nem dava pra farmácia água e luz. Enquanto ele viveu foi Jesus no coração. E ajuda da sua filha porque não tinha irmão nem condição de poder correr atrás. Perdeu as duas pernas alguns anos já faz. Fatalidade, infelizmente realidade de muitos brasileiros verdadeiros. Que a dignidade sempre veio em primeiro. Quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Bem longe daqui, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Pode sumir, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Eu nunca fui do crime, é simplesmente amigo, mas é só o que é aquilo. Eu nunca fui estrela, eu não sou um sucesso. Talvez seja por isso que eu vou e meto o cerro sem essa. Eu olho no seu olho, vejo tudo que tem, me dá todo o seu ouro. Na verdade, quem rouba no nosso Brasil? Político lá em Brasília que não dá voz e ninguém viu. Quando vai ver o roubo de milhões, ilhas caimãs, estou no interior. Não, para com isso, deixa de besteira, fala que eu sou ladrão, deixa de asneira. O cara tá sentado de frente a uma mesa, rouba todo o povo e quando faz, faz cadeia. Cadeia é pra eles, cadeia viaturas. Eu sei que tem ladrão, mas a culpa é toda sua. Me deixa na revolta falando tudo isso, rouba todo o povo e depois dá sumiço. Você já ouviu falar rico que é ladrão, irmão? Vai lá em Brasília que você vê a de montão. Quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Bem longe daqui, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Pode sumir, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Bem longe daqui, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Pode sumir. Deus ensinou que guerra não traria bem pra terra, não começamos com ela. Apenas passamos miséria, ideia séria. Nosso povo eles maltrata, desacata. Disfarçados de gravata, até nos matam de fome e necessidade do homem. Acontece, não é de ontem, é de muito tempo. Que os políticos parece até que tem talento. Dinheiro arrecada, mas some ao vento. Veja, por exemplo, não sei quantos por cento dos alimentos. CPMF, cobrança dos bancos, sei lá, de cheque até merece. Mas já IPTU é só preju. Se não paga, casa perde, esquece, é despejado. Pedágios espalhados por todos os lados, estado lotado, preços elevados. Pobre coitado do caminhoneiro esforçado que bate devido aos buracos na estrada que arrasa. Muitos nem voltam pra casa, atrasa o adianto daquela família que agora fica de canto e passa mal. A mãe vendo seu filho vira marginal por falta de emprego e de dinheiro, enquanto os malditos abrem conta no estrangeiro. Em conta de terceiro ou de parente sem receio, em conta de terceiro ou de parente é muito feio. Quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Bem longe daqui, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Pode sumir, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Bem longe daqui, quer roubar, vai, vai, vai, pra bem longe daqui, pra bem longe. Pode sumir, porque você não some, não some, não some, não some.